tem razão. Talvez nenhum de nós dissemos coisas que nenhum sentiu. Como é que aconteceu? Levantamos a voz, matamos nosso amor a sangue frio. Vamos tentar novamente, vamos tentar esquecer. Corações abandonados também precisam viver. Vamos tentar novamente, porque a vida não parou e deixou passado ausente. Agora separados e muito arrependidos, sofremos por um nada sem valor. Ainda enamorados com os cinco sentidos, voltemos a dar vida ao nosso amor. Passado ausente.